andrecedesmoral.com.br. Olha o piseiro, papai, chegou o chefe do piseiro em nome de Fábio Produções. LS Produções, a marca do sucesso aqui, ó. É nessa pegada que vocês vão dançar. O piscicrão, todo mundo vai dançar. Se você nunca viu, prepare para ver. E o chefe vai mostrar para você. É nessa pegada que vocês vão dançar. O piscicrão, todo mundo vai dançar. Se você nunca viu, prepare para ver. E o chefe é assim, ó, vai. Vou pisar no crão, vou pisar o crão. As meninas vai na frente e eu atrás. Crão, vou pisar o crão, vou pisar o crão. As coroas vai na frente e eu atrás. Crão, vou pisar no crão, vou pisar no crão. As novinhas vai na frente e eu atrás. Crão, vou pisar o crão, vou pisar o crão. As mulheres vai na frente e eu atrás. Show no piseiro, Juninho, vai! Manda abraço pro meu parceiro Alisson Lima, o cabeleireiro do artista. Alô, Máximo Fotógrafo, estoura, papai, vem! E se você gostou, levanta a mão aí. Essa pegada é boa, venha se divertir. Não fique parado aí, pode vir, pode chegar. O piscicrão, todo mundo vai dançar. E se você gostou, me dá um grito aí. Essa pegada é boa, venha se divertir. Não fique parado aí, pode vir, pode chegar. E o piseiro, todo mundo vai dançar. Vou pisar o crão, vou pisar o crão. As meninas vai na frente e eu atrás. Crão, vou pisar no crão, vou pisar o crão. As coroas vai na frente e eu atrás. Crão, vou pisar o crão, vou pisar o crão. As novinhas vai na frente e eu atrás. Crão, vou pisar no crão, vou pisar no crão. As meninas vai na frente e eu atrás. Alô, meu parceiro, meu bandes, a produtora mais estourada de Ubaitaba. Estoura aí, papai. É o chefe do piseiro em nome de Fabão. LS Produções, papai. Manda abraço pra minha amiga Quintinha da Graça, a mais estourada de Salvador. Alô, Ciela, tamo junto, minha linda. Sucesso.